Essa fotografia retrata um jovem trabalhador carregando um pesado saco de terra nos ombros, preso à cabeça por uma corda. Seu rosto expressa um misto de exaustão e determinação, e seu corpo está completamente coberto de lama, evidenciando as duras condições enfrentadas pelos garimpeiros. O fundo da imagem revela uma cena caótica, com inúmeros outros trabalhadores em atividade, reforçando a atmosfera intensa e massiva do garimpo. A fotografia destaca não apenas o esforço físico extenuante, mas também a presença de jovens e possivelmente crianças entre os trabalhadores, um indicativo das condições precárias e da falta de regulamentação no local. O enquadramento próximo e a riqueza de detalhes no rosto do jovem cria uma conexão emocional com o espectador, tornando a imagem um símbolo poderoso da realidade dura e da desigualdade social vivida em Serra Pelada. O preto e branco intensifica o impacto visual, ressaltando as texturas do suor, da lama e da expressão do garoto.